Gostava de propor um voto de reconhecimento ao grupo desportivo Bobadelense, porque no passado domingo venceu a Liga da Fundação Inatel, numa final que se disputou em Taveiro, no estádio Sérgio Conceição, contra a equipa do Xan, da Figueira da Foz, e a equipa do Conselho de Oliveira do Hospital. Ganhou então esta prova a nível distrital, venceu a Liga, e gostava também de deixar os parabéns à direção, à estrutura técnica, aos jogadores, treinadores, colaboradores, patrocinadores, adeptos, enfim, todos aqueles que colaboram e apoiam com esta associação do nosso concelho. No fundo é um reconhecimento também pelo bom trabalho desenvolvido ao longo desta época desportiva. E dizer ainda que a equipa do Bobadelense vai agora também, em virtude desta conquista, disputar a fase nacional, o que também é bastante importante.